Tentando tentar o intentável, tentando buscar o imbuscável. Eu tento me formar na faculdade, mas o preço tá muito alto. Eu tento me formar na escola pública e só tomo ferro na bunda. Eu tento procurar emprego digno, mas só parece porcaria. Mas quando eu aceito, acabo entrando numa fria. Eu tento evoluir, mas o governo não deixa. Fica só eu aqui, tentando essa pereja. Tentando tentar o intentável, tentando buscar o imbuscável, tentando talvez conseguir uma prova no Senado. Eu tento mudar minha vida, mas só esse sistema só me complica. Eu tento buscar algo diferente, mas vem sol, sol, queimando a costa da gente. Tentando tentar o intentável, tentando tentar o imutável, tentando tentar o imutável, cagando atrás do armário. Rima sem sentido, pelo menos eu acho. Eu tento estudar, mas o governo não quer. Eu tento trabalhar, só tem emprego de lanchonete. Eu tento buscar algo melhor, mas encontro algo pior. Eu tento vencer na vida, mas tem alguém pra botar logo na minha. Não posso falar nesse horário, né? Não posso falar nesse horário. Tentando tentar o tentável, tentando buscar o imbuscável. Vamos lá, gente. Vou terminar a música antes que alguém me atrapalhe na minha gravação de novo. Por quê? Sempre tem alguém que atrapalha, fica gritando aqui na escada. Pois é, e é isso.